Aleluia, Deus. A falta da tua presença dói. A falta da tua presença debilita. A falta da tua presença desespera. Mas a tua presença fortalece. A tua presença consola. A tua presença abençoa. A tua presença é maravilhosa. Por isso que nós declaramos que tudo nós daríamos, tudo nós daríamos para ter a tua presença. Para ter a tua presença, teu consolo, a tua paz. Aleluia. Chore calarabare, chore canta. Aleluia. Adore. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Pai. Nosso Deus, porque a tua presença, Senhor, ela tira toda a dor, ela consola, ela conforta, ela fortalece. Senhor, a tua presença, ela não traz o desespero, ela dá paz. A tua presença não debilita, ela fortalece. E nós desejamos a tua presença. Fica no nosso meio, Pai, te convidamos. Não para mais um dia, que talvez humanamente signifique a passagem para um outro ano. Mas nós precisamos de Ti todos os dias. E em especial, Senhor, nós viemos aqui declarar isso nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. E toda a obra do diabo cai por terra. Bendito é Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. Glorioso, maravilhoso é o Teu nome. Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode estar abrindo sua Bíblia lá em Jó, meu irmão, minha irmã, você pode abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo número 1, capítulo número 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor: Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vivemos dias, ao final do ano, que se fala muito em ceia, se fala muito em banquete, e talvez até tenha algum esperando por você, não é? Falamos muito nesses dias, ouvimos falar muito sobre fogos de artifícios, sobre luzes, sobre brilho, sobre muitas festividades. Ouvimos falar muito nesses dias sobre espetáculos. Eu vi uma reportagem que numa determinada cidade está prevista que durante 16 minutos eles vão estar queimando fogos de artifício, né? 16 minutos. A passagem, né, de hoje para amanhã se dá em um minuto, mas eles vão ficar 16 minutos estourando fogos de artifício, barulho, né, foguetes, e muitas luzes. E, do ponto de vista humano, um espetáculo, né? Aquelas luzes de tudo que é cor, de tudo que é direção, né? Há um espetáculo nesse fim de ano. E eu falava com Deus e perguntava se na Bíblia tinha festividade, né? E qual delas, talvez o Senhor quisesse falar comigo. E eu vi que os filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres e as suas famílias, eles tinham o hábito de se reunir em família. E eles tinham o hábito de fazerem ceias, de fazerem banquetes, diz a palavra de Deus. E eles festejavam juntos. E é possível que eles se alegravam juntos. E também é possível que essa comunhão e essa reunião deles fosse algo bom, algo agradável. Periodicamente eles festejavam. Talvez, como uma família grande dessas, talvez em determinado período era período de trabalhar. Período talvez em que alguns deles estivessem longe. Jó era o homem mais rico da face da terra. Tinha muitas terras e é possível que eles estavam longe, trabalhando cada um na sua ocupação, cuidando da sua vida, do seu trabalho, cuidando da sua família, cuidando dos bens deles, da sua família, do seu pai. E que então, periodicamente, eles tinham esse hábito de se reunirem e banquetearem junto, e ainda convidavam suas 3 irmãs e se alegravam, e eles estavam juntos, não é? Este homem chamado Jó, ele tinha na sua vida 3 qualidades. Ele era um homem reto e íntegro. Um homem que tinha o temor de Deus. E um homem que se desviava do mal. Estas qualidades, elas estão interligadas, é claro. Pode ser que, sob o ponto de vista humano, você encontre alguém muito honesto, talvez até reto, talvez íntegro. Mas esse homem tinha essas 3 qualidades interligadas. Tinha o temor de Deus. Era reto e íntegro e ele se desviava do mal. E eu fiquei pensando, será que essas coisas não são automáticas? Será que essas coisas não querem dizer a mesma coisa? Talvez de um ponto de vista sim. Mas no outro ponto de vista, um homem reto e íntegro. Ainda para esse homem se apresentarão situações. Se apresentarão tentações. O mal estará na sua frente, no seu caminho. E este era um homem, pelo temor que tinha de Deus, que ele conseguia se desviar do mal e continuar um homem reto e um homem íntegro. Você não será um homem, uma mulher reto e íntegro, automaticamente, como se isso fosse um carimbo na sua vida. Mas você terá por toda a sua vida situações aonde você deverá manter a sua retidão e a sua integridade. E você passará por grandes tentações. Você passará por obstáculos. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em derredor e ele ruge como um leão procurando alguém para devorar. E a palavra de Deus diz que é para nós resistir a ele, firme na fé. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, resista firme na fé. Porque esse conselho não é meu. Esse conselho é de Deus e é para você e é para mim. Resista firme na fé. Amém? Agora o homem que tem o temor de Deus, o homem que é reto e íntegro, a mulher também, né? E que se desvia do mal. Ele é um homem e uma mulher abençoado por Deus. Diz a Bíblia que por esta circunstância, por esse tipo de vida que Jó tinha, Deus o fez um homem muito rico. Deus o fez um homem muito abençoado. Ter uma família com 10 filhos. Talvez noras e genros e netos. Que periodicamente se reúne. É uma bênção de Deus. Muitas famílias com 2 ou 3, 4 estão de mal. Muitos não se veem há anos. Muitos não querem falar um com os outros. Fui num sepultamento segunda-feira. E depois fiquei sabendo que 2 dos filhos deste pai estavam de mal com o pai. E que estavam lá no sepultamento do seu pai. Mas o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, Deus começa a abençoar a sua vida, começa a abençoar seu casamento, começa a abençoar a sua família. E aqui está uma família abençoada por Deus. E a Bíblia diz isso. E Satanás reconhece isso, porque ele diz, acaso não o cercaste com sebe, uma cerca, né? Uma cerca em volta. Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra das suas mãos não abençoaste, e os seus bens não se multiplicaram na terra? Satanás sabia da vida deste homem, e por causa disso, ele era um homem abençoado. Talvez Satanás não sabia que para Jó, a coisa mais importante da sua vida não era o que ele possuía, não era o que Deus havia lhe dado, não eram as bênçãos. Mas Jó, quando chegava ao final do ano, aquilo que ele mais agradecia a Deus era a presença de Deus. Amém? Como que você sabe isso? Porque ali no versículo 20, quando diz 21, quando ele perdeu tudo isso, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A sua maior gratidão no final de Deus, não era a sua família. E é claro que ele estava muito feliz enquanto a tinha. E é claro que ele sofreu muito quando perdeu. Mas a sua maior gratidão, a sua maior alegria, o seu maior amor, o seu maior valor, como nós cantamos, era a presença de Deus. E ele, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Lá em Mateus capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo 22 diz. São os olhos a lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz isso. Que se os seus olhos forem bons, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E a Bíblia quando fala de olhos, está falando do procedimento. Porque nem sempre você olha os olhos, às vezes realmente você tem que guardar os seus olhos para manter sua retidão e a sua integridade. Mas às vezes você tem que guardar só os seus ouvidos. Às vezes você tem que guardar o seu coração, os seus sentimentos. Às vezes você tem que guardar os seus lábios para não pecar. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, diz a palavra de Deus. E esse é um homem que sabia olhar para as coisas. Sabia receber as coisas, sabia encarar as coisas. No temor do Senhor, ele sabia como se comportar em qualquer adversidade da sua vida. Até mesmo nas tragédias. Até mesmo quando Deus lhe tirava algo. ou até mesmo se Deus o tirasse tudo, os seus olhos eram bons, e o seu corpo era luminoso. Talvez do ponto de vista humano as pessoas diriam, como que o seu corpo é luminoso? Como esse homem é abençoado? Se agora ele perdeu todos os seus filhos, se agora ele perdeu sua família, se agora ele perdeu seus bens, se agora ele perdeu até a sua saúde, como esse homem é abençoado? Esse homem é abençoado, porque a maneira como ele recebia as coisas, seus olhos eram bons e o seu corpo era luminoso. Amém? E Deus devolveu para ele tudo aquilo que ele havia perdido na sua vida. Deus dá de volta tudo aquele que ele havia perdido. Sua maior riqueza, seu maior tesouro era a presença de Deus. Mais que sua família, mais que seus filhos, mais do que seus bens e mais do que a sua saúde, a sua riqueza era a presença de Deus. Você cantou isso essa noite, né? De diversas formas nós cantamos a tua presença, Senhor. E há pouco cantamos que quando a presença de Deus sai, dói. E nos sentimos debilitados. E nos sentimos ansiosos. Jó sabia dessas coisas. Em qualquer dia do ano, não só no fim do ano, mas qualquer dia do ano para Jó era um dia de gratidão. Amém. Para você e para mim. Qualquer dia do ano era um dia de louvar a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Qualquer dia do ano era dia de santificação, né? Olha que o banquete, a ceia, era possivelmente era algo bom. Mas melhor do que o banquete, melhor do que a ceia, era aquele banquete espiritual, era aquela ceia espiritual. Porque diz que depois de decorrido o turno das festividades e dos banquetes dos seus filhos, Jó então os reunia para os santificar, para trazê-los à presença de Deus. Jó oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. E Jó dizia, talvez tenham blasfemado contra Deus no seu coração. Talvez a palavra não lhe saiu aos lábios, mas talvez no coração tenham se queixado de Deus, tenham murmurado, tenham blasfemado, tenham pecado. E eu creio, irmãos, que Jó trazia os seus filhos, porque Jó os queria também conservar íntegros e abençoados. E ali estava e os trazia, talvez junto com seus irmãos. Você imagina que talvez naquelas festividades pudesse acontecer algumas coisas, né? Você sabe que nessas festividades aí da rua acontece muita tragédia, muita coisa ruim. E talvez entre seus filhos algum acidente. Talvez um brigasse com o outro. Talvez um ofendesse o outro. Uma família grande. E Jó os trazia diante de Deus e os santificava. E Jó sabendo, ou quem sabe perguntando a eles, dizia: meu filho, como está a tua vida perante Deus? O que você tem feito diante de Deus? Ou sabendo de alguma circunstância, ele diz: meu filho, o que você fez contra o seu irmão? Contra seu cunhado, sua cunhada, sua nora? E Jó pregava para sua família e os levava a arrependimento. A parte mais importante das suas festividades é quando eles restauravam a sua comunhão com Deus. Amém? A coisa mais importante na sua vida é restaurar, é conservar a sua comunhão com Deus. Quero pedir que você se coloque em pé. Quero ler para você ainda um versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 33. Hebreus 10, 33, que diz assim. 32. Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Amém? A palavra de Deus fala de duas coisas. Depois que foram iluminados. E que após isso foram expostos como espetáculo. O maior show de luzes que pode haver. A maior festividade que pode haver. O maior espetáculo que pode haver. É a sua vida no temor do Senhor. Os olhos bons tornam o corpo luminoso, diz a palavra de Deus. Estas luzes aí são apenas físicas, materiais. Mas Deus fala de uma luz espiritual que não se apaga e que dura e que vai para a eternidade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Esse é o maior espetáculo de luzes que pode haver na face da terra. E somente esse espetáculo vai chegar à eternidade. Olhos que se desviam do mal. Olhos que veem o mal e se desviam. E permanecem retos, íntegros. E conservam o temor do Senhor. Coloque sua vida na presença de Deus. A sua presença é o meu maior valor. A tua presença é o meu maior tesouro. Jó não dependia de todas as bênçãos que Deus havia lhe dado. Porque mesmo sem elas, ele dizia, bendito seja o nome do Senhor. Você tem o que glorificar sim nessa noite. Pelas bênçãos que Deus te deu. Porque tem cercado a tua vida de bênçãos. Ou se você vive um momento de provação, de tribulação, ainda assim, você pode dizer, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor pode estar contigo, e deve estar contigo nos teus momentos mais alegres, de celebração e de festividade. Mas certamente Ele estará contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Assim ele estava com Jó, até que o restaurou toda a sua vida, dando a ele tudo de volta, e algumas coisas até em dobro. O homem mais abençoado da sua época, mais abençoado do Oriente, um homem que temia Deus, que se desviava do mal, de quem a Bíblia, Deus e Satanás dizem íntegro e reto. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que tem feito. Mas o melhor de tudo é o Teu Espírito Santo. É a Tua presença, Senhor. Jó falou, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O seu maior valor era o Senhor. Chore, canta, aleluia. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem dado a você. Porque tem cercado a tua vida de bênçãos. Mas acima de tudo, te damos graças. Porque a tua presença é o nosso maior valor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar louvando a Deus agora. E eu lembrei de um versículo aqui. Eu não sei nem onde encaixar ele nessa pregação. Mas eu vou dizer ele porque ele é muito lindo. Lá em Provérbios diz ele assim. Provérbios capítulo 15, versículo 30. O olhar de amigo alegra ao coração. Amém. Nós falamos de olhos como porta de entrada para que nosso corpo seja luminoso. olhos de novo, olhar de amigo alegra o coração. Amém. Você possa olhar para seus amigos, para sua família, até quem sabe algum desafeto, né? Mas que você possa olhar com um olhar de amigo. Você vai alegrar o coração de quem estiver com você nessa noite. O olhar de amigo alegra o coração. E os olhos, os olhos são a porta, né, para que o nosso corpo seja luminoso. Amém? Vamos louvar a Deus com esse hino de agradecimento. Vamos. E depois que terminar esse hino, vamos dar uma alegrada no coração um dos outros? Vamos dar? Olhar de amigo alegra o coração, né? Você pode dar um presente para alguém nessa virada de ano? Dê sua amizade, dê o seu olhar, alegra o coração. Aleluia, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado na nossa vida. Te agradecemos, Pai, pela família, pelos irmãos, pela família espiritual. E dá, Senhor, que este novo ano seja um ano de prosperidade espiritual. E assim o Senhor acrescentará tudo mais quanto necessitamos. Te agradecemos e vai conosco aos nossos lares, nossas casas, alguma ceia, vai conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E amém, amém. Deseje prosperidade espiritual, né? Um ano novo cheio de prosperidade espiritual, você vai ver que com isso as demais coisas são acrescentadas. Tenha prosperidade espiritual, amém. Diga para o seu irmão, o olhar do amigo, o olhar de amigo, alegra o coração, amém. Aleluia.